A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Oi, pessoal, meu nome é Débora Minardi. Eu dei uma aula para a Silo de produção e edição de vídeos para as redes sociais. Primeiro eu vou começar falando quem eu sou, né? Eu sou comunicadora e produtora cultural e atuo com a estratégia de conteúdo digital para eventos e projetos culturais, unindo marketing, tendências e comunicação visual. Me formei em Relações Públicas na PUC-Minas e me especializei em comunicação empresarial. E aí, desde 2003, eu desenvolvo trabalhos com produção cultural e, no decorrer desses anos, eu comecei a divulgar também os projetos e os eventos que eu produzia, né, com a necessidade de trazer público, de chegar a mais pessoas. E foi aí que eu comecei a desenvolver esse estudo pelo marketing digital, né, que é um estudo que é permanente, é contínuo e se tornou a minha profissão principal, né. A aula que eu dei, eu comecei falando sobre a evolução das ferramentas digitais, né? Desde 1990, a gente acompanha a evolução de ferramentas colaborativas, que em sua maioria usa textos, gráficos e vídeo, sendo possível trabalhar visualmente utilizando diversas plataformas de mídia. E eu deixei a dica, né? Se você não usa essas ferramentas a seu favor, você pode estar perdendo a grande oportunidade de comunicar com mais clareza as suas ideias. A gente começou a aula com uma lista, né, de como começar a produção do vídeo, né? Comece de onde você está, trace um objetivo claro, organize um roteiro, faça a captação de imagens, edite e crie uma legenda e conecte e poste. Eu gosto sempre de lembrar como o cérebro funciona, né? Porque para sermos profissionais de excelência, razão e emoção precisam caminhar juntas. E eu tirei essa ideia de um post da empresa que eu trabalho, que é a Arte da Conversa, que trabalha com pensamento visual. Muitas pessoas ainda não sabem, mas quando você apresenta suas ideias para um público, a primeira resposta emitida pelas pessoas é emocional. E você sabe que gera identificação imediata, mesmo as pessoas sendo absolutamente diferentes entre si, são as imagens, isso mesmo. Por isso a importância do pensamento visual. E para você entender melhor o funcionamento do nosso cérebro, um jeito didático e simplificado é dizer que o lado esquerdo do cérebro está mais relacionado a tudo o que se refere à lógica, à matemática, à linguagem escrita, à classificação. Já o lado direito é mais ligado à criatividade, à conexão e emoção. Por isso é importante unir os dois lados, o cognitivo com o emocional. Como criar um vídeo animado? Começa no roteiro. Respondendo aquelas perguntas orientadoras, muito usadas no jornalismo. O que você vai contar? Para quem você vai contar? Quando e onde acontece a história? Qual é o objetivo desse vídeo? Como você vai contar essa história? Quanto tempo, recursos e esforços serão empenhados para o vídeo acontecer? Estava falando com os alunos que, fazendo esse roteirinho, dá para conseguir planejar tanto a produção do vídeo, a gravação. Isso facilita muito, né, a produção, né? Ainda mais quando for uma produção que a gente vai investir, né, de um financiamento. Quanto mais organizado você tiver para gravar o vídeo, mais preparado, menos desperdício de tempo você tem, né? E o resultado do vídeo fica melhor. Também abordei algumas ferramentas que estão disponíveis gratuitamente na internet para edição de vídeos. Eu gosto muito de usar o CapCut. Inclusive, dentro da própria plataforma CapCut, você tem lá um tutorial de como editar o vídeo. Mas é muito comum também o pessoal que gosta de usar o InShot, tem o VLO e o KineMaster. Você pode estar buscando aí no Google e vendo qual que é a melhor plataforma para o seu celular. Eu recomendo bastante o CapCut. Também dei uma panorâmica das mídias sociais que são mais usadas, né? Que é o Facebook, o Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter e outros similares. Tem o Kawaii, tem várias, né? Essas são as principais e foi que a gente abordou na aula. Sobre Reels, eu andei pesquisando o que os criadores de Reels falam, né, sobre os vídeos de Reels no Instagram. E eu gostei muito desse post aqui do Creators. De acordo com o post de boas práticas no Instagram sobre Reels, seu rio terá menos chance de ser recomendado ir para o Descobrir ou Água, né, dos rios, se ele estiver com baixa qualidade. Então, vocês têm que ficar atentos com a iluminação, limpar a lente do seu celular, sido visivelmente reciclado de outros aplicativos, aqueles que vêm com marca d'água, sabe de quem a gente está falando, né? E com bordas, quando o vídeo que a gente vê que é claramente não foi feito para o formato que é o ideal, né? Que é o vertical 9x16. E também quando a maior parte da imagem ela está coberta com texto. E aí, como eu sabia que os participantes eles tinham o perfil de trabalhos locais, rurais, eu falei um pouco sobre o WhatsApp Business, que é a versão do WhatsApp para ser utilizada por empresas. É um aplicativo gratuito que possibilita a interação direta com os clientes através de uma conta comercial do WhatsApp. Com ele, é possível usar ferramentas que classificam, automatizam e respondem mensagens rapidamente. Então, eu falei também das vantagens de usar o WhatsApp Business, né? Que ele otimiza o tempo, amplia o volume de vendas, garante vendas recorrentes sem a necessidade de ficar respondendo a todos os contatos de forma isolada, cria uma estratégia de crescimento robusta utilizando a conexão com as demais ações de marketing digital. Aí eu lembrei que tem as listas, que a gente pode usar as listas, né, a seu favor, tem as etiquetas, tem as respostas automáticas, que são aquelas que você deixa ali prontinha para ou mandar em ausência, ou mandar em férias, ou ter uma resposta pronta para o tipo de pergunta mais frequente utilizada, como se fosse um saque. Fiz uma propaganda do WhatsApp Business para o pessoal. Eu falei da importância do Facebook com o Instagram, porque por mais que a gente ache que o Facebook não tenha a mesma potencialidade que ele tinha de antigamente, o Instagram ele é do Facebook, né? E ali dentro a gente tem um gerenciador do anúncio, que é uma ferramenta que, quando a gente sabe utilizar, a gente consegue alcançar um público maior, né? A gente tem um alcance maior das nossas postagens. Então é muito importante essa integração do Facebook com o Instagram, a importância da criação de um gerenciador dos negócios e depois de um gerenciador de anúncios. E se caso vocês não souberem como proceder, digita dentro do Facebook a sua dúvida, que vai aparecer vários tutoriais lá. Um ponto bem importante que a gente que trabalha com rede social, a gente tem assim, né, uma certa dificuldade, são os formatos, né? Primeiro porque eles estão sempre sendo atualizados. Todo dia o Instagram está lançando ferramenta nova dentro do aplicativo, eles mudam algumas coisas, antes tinha vídeo, agora só tem reels, antes tinha um limite de 60 segundos, já passou para 90 segundos. E a questão do formato, ela é importante porque faz com que o feed fique organizado. E quando você vai subir um vídeo e sobe lá a capa do vídeo, você vai ter certeza que o formato que vai aparecer, o recorte que vai aparecer ali no feed, ele está certinho. Ele é 1,80 por 1,80. Então, a minha dica é estar sempre buscando na internet mesmo, no Google, formato atualizado. E eu fiz uma grande propaganda do Canva, né? Que é um aplicativo gratuito de design disponível aí para todo mundo. E é lá que eu costumo trabalhar com as peças que vão para a capa, peças que precisam de legenda dentro das imagens, ou precisa de alguma arte, ou precisa de alguma açãozinha ali. Eu gosto bastante de usar o Canva e indico fortemente, né? Eu indiquei na aula e a gente pode estar colocando o link aqui para vocês conhecerem também. Ele é bem intuitivo, é bem didático. Uma coisa que é importante é a gente não desvalorizar o trabalho, né, do designer. É importante a gente estar valorizando o trabalho do design, porque geralmente quando a gente está trabalhando como social media, a gente pede a identidade visual e a partir dali a gente desdobra essas peças para colocar na web. Então é importante ter um design, é importante a gente ter uma independência para poder estar desdobrando esse material e fazendo outras coisas a partir dessa identidade visual entregue, né? Eu falei dos formatos do Twitter, do LinkedIn, Facebook e Instagram. E eu coloquei umas imagens mas a dica que fica é que todos vocês busquem estar sempre atualizando qual é o formato que está sendo utilizado no momento, por conta dessas mudanças. Outra parte do planejamento, quando a gente está planejando o que, que a gente vai gravar, o que, que a gente vai postar, qual vai ser nossa linha editorial, é colocar as suas metas, né? Você quer ser uma voz no meio do que você fala? Eu trouxe essa frase aqui do Paulo Cuenca, né? Que ele divulga e trabalha com dicas, né? Para Instagram e estratégias digitais. Você quer gerar conversão? Para isso, ele indica que a gente precisa de arrumar a casa, né? Por que, que você quer crescer nas redes sociais? Você consegue conversar com seus clientes? Você vai dar conta de atender os seus clientes? Essa é a pergunta que o Paulo Cuenca traz, e eu super indico seguir ele, porque ele posta diariamente dicas, atualizações do Instagram. É um conteúdo muito rico para quem trabalha com redes sociais. Outra frase que me marcou bem, Paulo Cuenca: olhe para suas redes. Tenha em mente que sua rede social é uma extensão de quem você é e o que você deseja transmitir. Tudo se comunica. Aí você vai fazer uma meta realista e uma pessimista. A meta, quando você não bate, você reajusta. Entenda como o seu conteúdo está funcionando. Isso é importante porque dentro ali, né, da própria plataforma do Instagram, quando você transforma a sua conta numa conta de produtor de conteúdo, uma conta empresarial, você tem acesso aos insights ali dentro. Dentro dos insights, você consegue ver quem é o seu público, faixa etária, quais são os posts que estão dando mais retorno, quais posts tiveram mais alcance. Você consegue ter uma visão mais geral do que você precisa de estar reajustando ali ou afinando para manter o seu público ali presente, participando, interagindo. Eu acho que mais importante que ter uma grande quantidade de seguidores é ter uma quantidade de seguidores que curte o que você posta, que interage, que está ali sempre buscando a informação que você está dando. Então, por isso que é importante essa estratégia, né, de postagem, para orientar, né, a sua produção e edição do vídeo que você vai postar. Teve uma hora que a gente falou sobre identidade visual, né? E aí a identidade visual envolve tudo: cores, fontes, texturas, elementos, layouts, linguagem corporal, roupa, cabelo, filtros de foto, tom de luz. E aí, saindo um pouco aqui da minha apresentação, e trazendo um pouco da minha experiência como produtora, né? Quando você tem um roteiro, uma estratégia de gravação, você tem mais facilidade, né, de conseguir alcançar ali as imagens necessárias, né, para você estar divulgando aquilo que você quer. Então, é importante você olhar o fundo, observar ali o que está dentro do, né, da imagem que você está gravando, qual a roupa que você está usando, né, os equipamentos, o que, que você precisa. Você precisa de um fone, você precisa de uma luz, limpar as lentes do celular, que eu já falei. Deixar o celular também com a capacidade de estar recebendo mais imagens, né? A gente sabe que hoje em dia os espaços fornecidos de armazenamento dos celulares é limitada, né? Então é importante estar ligado nesses detalhes para não perder tempo e não ter imprevistos. Uma importante dica para produção de conteúdo é você fazer pastinhas de referências, né? Aí pode ser online, pode ser no celular, pode ser no computador, mas um aplicativo que eu uso muito e as pessoas com quem eu trabalho também usam bastante é o Pinterest, porque ele tem ali várias imagens e também vai pelas hashtags, então você tem acesso ali a referências muito interessantes sobre o assunto que você queira abordar, assim, pode te dar grandes ideias, né? Grandes inspirações. Então, acho importante ter o Pinterest como um aplicativo de busca mesmo, de colheita de material que te interesse. Então, um ponto importante quando a gente vai fazer nossas postagens e utilizar a imagem de outras pessoas é a questão do direito autoral, né? Aí eu citei um site da internet onde você obtém imagens gratuitas com a condição de você citar a referência na hora de fazer o download. Você recebe ali a origem da foto, e quando você postar, você coloca lá. Então é importante a gente ter esse cuidado, né, com a imagem do outro, assim. E também com aquela noção, né, básica que a gente precisa de ter, do que a gente publica, quais as imagens que a gente está colocando, se fere o direito do outro, enfim, questão do direito autoral. Outra questão que é importante a gente estar atento é a questão da acessibilidade, né? Quando a gente for fazer uma postagem, se a gente não sabe a forma como a gente vai alcançar as pessoas com deficiência, é importante a gente estar sempre buscando entender, porque isso está em atualização constante, né? Qual é a forma que a gente posta que vai ter mais alcance, né? Que vai chegar para as pessoas que têm deficiência, né? Isso é um assunto delicado e importante, está na pauta aí do planejamento e de estratégias de postagem. Voltando aqui um pouco na identidade visual, o design é um projeto. E aí, o que é um projeto, né? Um projeto é um esforço temporário que tem como finalidade um resultado único e possui recursos delimitados. Um projeto pode ser social, pessoal, cultural, empresarial ou de pesquisa. Isso aí eu tirei do Project Management Institute, PMI. E foi inspirado na aula de princípios de design da Escola de Criação com a professora Anne Molina, uma querida aqui de Brasília. Aí eu abordei as etapas de um projeto que a gente pode encarar mesmo a edição e produção de vídeos para a internet como um projeto, né? Que tem a etapa de iniciação, a pesquisa, o executivo, o monitoramento e o encerramento. Quando a gente fala de mídias sociais, a gente tem uma ideia, a gente inicia a pesquisa, né? A gente faz a pesquisa, aí tem as referências, aí a gente faz o planejamento do executivo para operar, né? O monitoramento, que a gente vê como que está sendo a publicação, se ela está tendo retorno ou não. E o encerramento seria, para quem é social media, uma apresentação de um relatório de como foi. Mas no caso da pessoa que produz seu próprio conteúdo, a gente pode encarar como uma avaliação se funcionou ou não, né, aquele vídeo. Dentro do planejamento, eu trouxe um livro que é muito, muito interessante para quem está buscando aí ter mais ideias, criatividade, que é o Roube como Artista. Vamos copiar? É importante a gente estar saindo da nossa bolha de produção, né? A gente trabalha com orgânicos, mas vamos ver o que o pessoal da moda está produzindo para a gente ter inspiração de postagem, de reels, de vídeos. Então, dá para organizar dessa forma, né? Conhecendo o que está sendo movimentado no momento, vendo o que os concorrentes estão falando. Eu dei a ideia da pessoa estar buscando falar com o concorrente também para saber qual é a opinião dele. Usar bastante a ferramenta dos stories para produzir coisas bonitas, atrativas. E dentro da perspectiva do marketing digital, a gente pode usar o funil, que é aquele funil que o pessoal do marketing digital usa, né? Tem o público frio em cima, o público morno no meio, o público quente. O público frio é aquele que chega ali, mas não sabe exatamente o que você está falando. Às vezes tem um post que atraiu e ele está por ali. O público morno já é aquele público que já interage com as suas postagens e fica ali, já dá uma, né? Às vezes ele compra alguma coisa ou não. E já o público quente é aquele que está preparado, que ele sabe qual que é o seu produto, qual que é o seu nicho, e se interessa e realiza a compra. Esse público quente a gente pode aproveitar bastante na internet, porque é o público que está preparado para consumir o que você está produzindo, assim, sabe? Dentro do planejamento, além do vídeo, é importante a gente pensar na linguagem visual. Porque as pesquisas mostram que 60% das pessoas aprendem melhor visualmente. Então, eles aprendem melhor em livros, materiais, aulas que têm estímulo visual. E isso tem a ver com vários tipos de inteligência: visual, verbal, sinestésica. Essa ideia eu tirei da Carol Ramalhete, da Arte da Conversa. E aí você faz a pesquisa, assimila o objetivo, se alimenta de tudo sobre o projeto, depois coloca a ideia no mundo. Aí tem o Pinterest, rede social, o próprio Google, você faz essa pesquisa. Depois você pensa na ordem de leitura, né? Assimila o objetivo, se alimenta de tudo sobre o projeto e depois coloca a ideia no mundo. Depois você organiza. Vamos entender como se organiza a informação? Ela é de cima para baixo e de esquerda para direita. E hoje as peças são híbridas, então a gente precisa estar fazendo uma peça com essa linearidade, né? Vamos pensar nos elementos? Quais são os elementos que a gente está usando ali no nosso vídeo que pode estar contribuindo para a gente passar a informação, né? Tem os pontos, as linhas, as formas, a direção, a fonte. E depois a gente pensa na composição, os princípios para gerar um núcleo de informação. Isso é compor uma forma efetiva de comunicação. Aí quer uma dica? Desenha no papel, põe as hierarquias das informações, agrupa ali, entendeu? Corta o que não precisa, menos é mais, né? E aí assim você trabalha com alinhamento, os agrides, respeitar os alinhamentos, ver o que tem em volta, ver aquelas partes de respiro, de vazio, quando for uma imagem trabalhada por um designer. Pense no equilíbrio, na simetria, na cor, no contraste. Enfim, usando todas essas formas e técnicas, você consegue fazer um material agradável, né? Você consegue fazer um vídeo interessante e o seu material vai ficar mais apresentável. E aí, na hora de postar, como que a gente faz, né? Tem as legendas, né? Cada rede social tem um perfil, um estilo, né? De legenda, né? Instagram, quando o formato é card estático, você tem uma liberdade maior, uma legenda maior. Já no TikTok, você tem uma limitação ali de legenda e funciona melhor as hashtags, né? Mas é importante a gente fazer o CTA, que é o Call to Action, que o pessoal do marketing digital bate na tecla bastante, né? Que é escrever aquela frase ali no final que vai incentivar as pessoas a tomarem uma decisão. Então, é super importante para quem vende no Instagram e ela serve para chamar a atenção das pessoas para elas comprarem seus produtos e serviços. Um detalhe que eu falei na aula que é importante é a gente colocar os links, todos os links ali no perfil. E aí eu dei a dica do Linktree, que ele é gratuito, você precisa de cadastrar seu e-mail com a sua senha e você tem ali uma árvore de links onde você coloca o seu site, seu Instagram, seu Facebook, pode colocar o contato direto do WhatsApp, isso facilita bastante, né? Esse é o famoso link na bio, né? O pessoal coloca lá. E no Call to Action, que é aquele CTA que você coloca no final, chamando a pessoa para fazer alguma coisa, você fala, né? O link está na bio. Facilita bastante uma conversão, uma venda, um acesso para algum link que você queira. Então, dá para explorar bastante esse call to action. No final da aula, eu coloquei dois vídeos que eu gravei, dois tutoriais sobre TikTok e Instagram, para o pessoal ver um pouquinho como que funciona a edição no próprio celular. E dá para fazer a edição por ali. E aí depois eu abri para perguntas e dúvidas, né? Que o pessoal teria, assim. É muito difícil, né? Você tá escutando uma aula teórica e ao mesmo tempo ele tá tentando produzir ou editar algum videozinho. Então eu deixei o espaço aberto para o pessoal entrar no grupo e eu ir tirando as dúvidas para a gente estar evoluindo aí e eu passando alguns tutoriais. Então, acho que essa forma, assim, dá para o pessoal entender melhor e conseguir ter tempo para poder estar produzindo e vendo quais são as dificuldades. Mas eu acredito fortemente que as dificuldades, elas são superadas com a prática, com a tentativa, né? Tipo, comece onde você está, vai tentando, vai fazendo, posta, se não ficar bom, apaga. Consuma material de pessoas que são criadoras, tem muito tutorial, tanto no Instagram como no TikTok. No TikTok ainda tem até mais. E acho importante estar explorando as redes para estar produzindo dentro das redes. Essa foi a minha dica que eu dei para o pessoal que estava lá presente na aula. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.